os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, olá. Olá, boa noite. Boa noite. E como sempre, os meus fones não estão a funcionar. Bem, que eu nem sequer tenho fones. Mas que acho maravilha. Que era boa ideia apresentar-nos de vez sim. em quando, não é? Nós sim, agora sim. já nos apresentamos. Já nos apresentamos. Já não vale umas a pena, desleixadas. Bem. Quem és tu? Quem sou eu? Já tive que fazer isto há bocadinho, não é? Para o trabalho de TV da Sara, portanto faço isto outra vez. Olá, o meu nome agora é... vais dizer Rita Bernardo. O meu nome é Rita Bernardo. Rita Bernardo, Rita 20 anos Rita jornalismo. Bernardo, 20 anos de jornalismo, exatamente. E tu és? Eu sou Joana Lourenço, 20 anos de jornalismo. Ah, está bem. De jornalismo de vez em quando também. Jornalismo de vez em quando. Pronto. E temos aqui connosco... Temos, muita gente. Pá. A Sara temos Silva. Uma casa cheia. Podes dizer olá. Olá, olá. Bem, isto está a correr muito bem. Está a correr muito bem, exatamente. Então, Sara, estás boa? Com a mesa de mistura. Sim, sim, estou bem. Fala à vontade, peço desculpa. Eu sinto-me um pouco embaraçada. Porquê? Um pouquinho embaraçada. Porque não estou habituada. Ah, é a tua primeira vez na rádio? É a minha primeira vez. Uau. Uau. Bem, nós também já agora devíamos dizer o nosso tema, não é? Nós sim, estamos, é verdade. Nós estamos a fazer um especial Natal. O nosso tema é extremamente original. Mas tem pouco espírito natalício, no fundo. Não, claro que tem, então. É? Por amor de Deus. Eu acho que podemos... Opá, eu acho que são para aí duas as músicas de Natal que nós trouxemos hoje. Nem tanto. Mas não faz mal, pronto, o Natal sabes é como nós quisermos. Sabes lá tu. Então, Sara, o que é que tu achas do Natal? Vamos lá saber. O que é que tu achas do Natal, Joana? A gente tem a sua opinião bastante... Isso é uma pergunta um bocado ampla. Gostas do Natal? Gosto do Natal. Por exemplo, eu não tenho nenhum... Gostas de renas? Eu gosto muito de renas. Pronto, está bem? Porquê? Porquê? Não estou a perceber. Não sei, acho-as fofinhas, especialmente o Rodolfo, tem assim o nariz vermelho, super fofinho. É? Pronto. É verdade. E tu também gostas de renas? Gosto, não é? Também gostas de renas? Não. Nem por isso. Pois, não ligas não me diz muito. Grande coisa, não é? Pronto. Não te diz grande coisa? Não. Sério? Está bem. Desculpa, ok, desculpa lá. Bem, não, bastante. Então, é um programa de Natal e toda a gente aqui adora o Natal. Não é verdade, Rita? É verdade, Joana. Tu, cheia, então, adoras. Cheia de espírito de Natal no meu coração. É? Sim. É suposto nós falarmos das nossas experiências de Natal. Não, antes de mais, não. Acho que era bom nós começarmos isto já com uma musiquinha. Acho que sim. Sim, para animar a cena. Que não é de Natal, não é? E que não é de Natal, é verdade. Quer dizer, pode ser. Pode? Pode ser. Lá está, o Natal é como nós quisermos. A TMN diz que sim, diz que é música de Natal. Ok. Eu não sei, mas eu gosto muito da música, principalmente cantada por esta senhora, que é a vocalista dos She and Him. Dudu. Pronto, bem, vais-me apresentar uma coisa nova hoje. Zoe da Chanel, acho que disse bem o nome dela, exatamente. Tem assim a voz mais fofinha e querida do mundo. Pronto, então vamos ouvir. Nós pensávamos que era a tua, Rita. A minha, por amor de Deus, isto fura os tímpanos a qualquer pessoa. Bem, vamos a isso? Vamos a isso, vá. Dream a little dream of me. Diretamente da TMN para a vossa rádio. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on thee, still craving your kiss. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. dreams find you. Sweet dreams to leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. E palmas, palminhas, palmas. Palminhas para esta música. É verdade, a Sara disse que íamos adormecer as pessoas. Eu acho que não. É uma música muito fofinha. Adormeceram ou não adormeceram? Não, pronto, vamos saber mais tarde. Deixa de ser assim, por amor de Deus. É suposto desligar. Opa, Rita, desculpa lá estar-te a dizer isto. É suposto, é. É, pronto, ok. Eu sei o que é que tu vais perguntar. Então está bem, pronto. Assim sendo. Assim sendo. Está tudo bem. Sigamos. Nós temos mais uma convidada. Quer dizer, no fundo nós temos aqui muitas, mas uma decidiu juntar-se ao nosso microfone. Temos uma Sara, temos uma Rita e temos uma Vera. Sim. Sara, Rita, isso... agora ao microfone. Conta-nos lá, Rita, tu que chegaste agora. Como é que é o Natal em tua casa? O Natal em minha casa, então, existe a ceia de Natal, normalmente, com o peru e o bacalhau. Porque... Tens as duas coisas ao mesmo tempo? Sim, porque eu sou muito especial, não gosto de bacalhau. Eu também não. Exato, então é sempre o peru assado. Depois é... Para a menina, para a exato, princesa. Exato, para a menina. Ah, ela tem direito a refeição particular. Não, com o meu irmão também é muito especial. O meu irmão também é muito fã de peru. Pronto. Depois do jantar vamos à Missa do Galo. E quando voltamos da Missa do Galo, apareceu os presentes. E pronto. E pronto, é assim. Tradicional. E no, tradicional. E no dia a seguir? Como é que é o dia a seguir ao Natal? Passar de pijama sem fazer nada. Mesmo. Certo, não é? Confirma-se. Tá bem. Acho que é geral. Então e tu, Sara? Conta lá. Estás a falar há bocado de polvo. Exatamente. Que coisa horrorosa é essa? Não é nada. Polvo é maravilhoso. Não gostas de polvo? O polvo tem tentáculos. Eu não gosto de coisas com tentáculos. Tenho pronto. Amiga. Devo dizer que polvo à lagareira é a minha comida preferida, portanto não fales mal do polvo, só chama. Sim, na minha casa nós fazemos o bacalhau, como é tradição. Eu pessoalmente não gosto de bacalhau cozido. Portanto, como polvo à lagareira. E pronto. Também, mais uma princesa. Isto é só princesas hoje. Sim, olha, já agora. É a minha vez. Não também, vou, também não tenho nada a acrescentar em relação. Não vou à Missa do Galo. Não, eu não também vais. Não. Vais? Não. Rita. Até eu digo-te como é que eu faço. É assim. Na minha casa, o Natal dura dois dias. Não, peço. Mas sim, temos a ceia normal, onde só se come bacalhau, não há princesa. Não gostas, passas fome. Acho que sim. Comes bacalhau com... Família Bernardo ali representar com, o bacalhau. Com couves e com essas coisas. Mas pronto. Eu como o bacalhau no dia a seguir. Ah é? Nos farrapos, exatamente. Coisa estranha. Farrapos? Sim. Não. Não, não conheces? Não. Portanto, supostamente, no dia 25 come-se os restos do dia anterior. Ah. E com o bacalhau, as couves e as batatas, faz-se os farrapos. Que é... Oh, Sara, não sabia. Desfazer-se aquilo tudo, pôr-se um bocadinho de azeite e... Isso é mesmo antiga, não é? Isso parece uma história... Parece que a minha avó é que faz essas coisas. Isso é mesmo... Em minha casa, o que nós fazemos é... comemos o bacalhau pronto à ceia, no dia 24, não sei o quê, estamos lá todos juntos, coisa e tal. Vamos à Missa do Galo. Depois voltamos, abrimos os presentes, tipo todos com frio do caraças, abrimos os presentes, e no dia 25, ao almoço, comemos peru. Pronto, pois. Rita, ganhaste a taça, o melhor Natal. E que a festa dura dois dias. Não, porque farrapos é muito bom, vocês nunca é que provei. Nunca provaram. Pelo nunca menos provei. No dia de Natal a festa dura pelo menos até ao jantar. Eu não gostava de bacalhau e agora já gosto, não sou princesa e como eu bacalhau. Eu gosto de bacalhau, porque foste habituada, não, porque, foste obrigada. Porque assim, há bacalhau, quem não quer, não come, pronto, exato. É esta a história. E pronto, e eu tenho que comer e comer. E quem tem fome gosta de tudo. Exato. se bem que a seguir há imensos doces, por isso nunca vais passar fome. Exato. No sim. Dia de Natal. Eu acho, não, quem... acho que o bacalhau não vai ser o problema. Quem passa fome no Natal... Pois. Mas sim. E pronto, já que trouxeste isso para a mesa, não é? O quê? Nós estamos aqui a falar de comida, já trouxeste isso para a mesa. Sim. Doces preferidos de Natal? Não sei, sabes que eu não tenho... assim, um doce preferido de Natal. O que eu peço sempre é um bolo de chocolate. Mas seja nos meus anos, seja no Natal, seja em que ocasião for. É tronco ou bolo normal? Bolo. Um bolo de chocolate, Rita. Não sei. Brigadeiro. Tudo o que tu quiseres. Todas as vertentes. Não me importa com nenhum. Sim. Desde que seja chocolate, eu como o que vocês quiserem. Está bem. E vocês, meninas? Mas vamos no sentido... Força, para mim também é bolo de chocolate, qualquer tipo de bolo de chocolate. Eu estou lá. Mas vocês não têm doces tradicionais na vossa casa? Temos tronco de Natal, mas é qualquer bolo serve. Mas, qualquer crões, doce. Cuscurões, não é? É de Natal. Sim, mas adoro cuscurões. O tronco não é um doce tradicional de Natal. Também temos sonhos de Natal. O tronco é uma torta com efeitos em cima. Ninguém come bolo rei. Não, não gosto. Bolo rei sim, bolo rainha. Eu só gosto de bolo rainha. Adoro bolo rainha. Eu também. Bolo rei não gosto, bolo rainha. E depois tens os sonhos, tens as filhoses, tens a... A lampreia, que eu não gosto nada, que eu não gosto de ovo. Pronto, a Rita está-nos aqui a explicar os doces que existem no Natal, não é? Mais o quê? Não sei. As bruas. Olha, a minha avó faz sempre arroz doce, mas a minha avó faz arroz doce. A minha mãe também. Sempre cá à festa. Alteria. Não. Alteria também. Alteria é bom. Mas eu gosto mais de arroz doce também. Bem... Já agora vamos passar agora uma musiquinha. Agora que já está a falar, gente, com água na boca. Bem, são 9:30, se calhar as pessoas também já jantaram, não sabemos ainda. Não, mas agora já estão a encaminhar-se para a sala. Agora é a sobremesa. É verdade. Bem, então se calhar para a sobremesa vamos passar uma musiquinha. Vais dar um docinho? Sim. Por acaso, okay. O que é que será? Olha, pode ser Amy, por acaso nós costumamos passar Amy todos os programas, o último. Não, olha, porque não? Não sei, esta música, não sei, eu acho que é muito confortante. Não sei, eu trouxe só clássicos e pronto, acho que Amy agora, né? Também já se tornou um clássico. Mas porquê que será que tu achas que. Porquê que será que tu. Ai, estou muito mal. Mas porquê que tu achas que as pessoas associam os clássicos ao. As músicas clássicas. Eu não acho, eu é que associo. Não, é que eu também associo. Não acho nada. E, portanto, mas como eu não gosto muito das músicas de Natal. As pessoas associam, percebes? Não, eu acho que, pronto, é assim, nós estamos a fazer o Natal à nossa maneira, não é? Exatamente. E pronto, eu trouxe a Amy, por acaso não é assim, eu trouxe coisas mais antigas, mas pronto. Pode ser a Amy, Me and Mr. Jones, que é do penúltimo álbum, não é? Porque agora foi lançado um recentemente. Sim, o posto. Exatamente, e é do Eu não gosto nada dessa palavra, póstumo. Lembra-me pústulo, assim, uma coisa assim do género. Não gosto. Bem, Rita, se calhar vamos passar a música. Acho que é melhor. É melhor. Não, mas deixa-me só dizer, entretanto. Se quiserem ligar para cá, nós queremos saber como é que é o Natal em vossa casa também. O número mágico pode mudar as vossas vidas é o 21719023. 21719023. E podem ligar para cá, seguir a Amy. Estavas toda convencida que sabias o número de cor? Pois estava, tive que dar um olhinho. Estava com medo de dizer o número errado. Mas pronto, vamos então ouvir Amy, Me and Mr. Jones. Nobody's next in between me and my man. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick Ricky. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth gasoline. Plus one of all them girls you killed. Played yourself like this. Rulers one thing, but conviction. Nobody stands in between me and my man. Cause it's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fucker? Fuckery, are you? Die from Sammy, you're my best black Joe. But I could swear we would throw. I still wanna buy. too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the free. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh no. I'm all alone when I blow in my lamp. That's why the lady is a tramp. Go! That's so. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Right on. E estamos de volta depois deste Lady is a Tramp do Tony Bennett com a Lady Gaga. Uma versão que eu acho surpreendente. Eu que não gosto de Lady Gaga, sim, gosto desta música. Nós também temos que admitir quando as coisas são boas, não é? Sim, sim. Não, também não gosto da Lady Gaga. Tem que lhe dar o mérito. E lá está, estava a falar de clássicos. Aquela voz do Tony Bennett fazendo aos clássicos e não sei o quê. Portanto, também associa também Natal. Também associa Natal, né? É verdade, não os sei. Os oldies. Porque, não sei, se calhar aquece-nos o coração. A própria música é um clássico. Aquece-nos o coração. Exato. Ai, o Natal. Estou muito, tão profunda aquela é. Muito poeta. É. É de uma profundidade louca. Mas sim. Mas o vídeo até está giro. Há ali interação entre os dois. Pois há. Não é? Pois há, pá. Se ela é como é, se não tivesse interação, por amor de Deus, não é? Sim, não sei. Não sei. O senhor Tony Bennett podia estar no seu cantinho e não sei o quê. Ah. Mas não. Estava descontraído. Acho que ele não está feliz ter uma mulher no estúdio, pelo amor de Deus. Pô, tem imensas nesse álbum. Exatamente. Não foi? Quem, com quem é que ele entrou mais? Foi a Amy? Foi a Amy. Foi a Amy. Mas foi muita gente. Eu lembro-me que foi muita gente. Mas pronto, nós aconselhamos a ver o vídeo. A Lady Gaga está com um corte de cabelo assim, azul, turquesa, digamos. Mas sim, está muito... curtinho. Aqueles vestidos que normal. Usam agora, que toda a gente usa agora de rendas. Já, yeah, muito, muito fashion. E coisa e tal. Está recatada, pá. Yeah. Não está, não está, tá nada, não está muito tá disposta. Yeah. Acho que, o que é que tu achaste, Sara? Conta-nos lá. Estás aí a olhar pensativa para o microfone. É porque queres eu falar. Eu não vi o vídeo, fala, vocês estão a comentar o vídeo. O que achaste da música? Já conhecias, gostas? Os clássicos fazem-te lembrar o Natal. Por acaso não conhecia, eu não costumo ouvir muito Lady Gaga. Nós também não, choca, mas nós. Choca, mas choca. Nós sabemos admitir quando as músicas são boas. Isso também, não é? Não podemos ter aqui este preconceito. Há que fazê-lo. Nunca tinha ouvido por acaso, mas sim, é agradável. Foi agradável, pronto. Foi agradável. Isso é que interessa. Também acho que sim. Acho. Nós temos aqui mais uma rapariga no estúdio, mas ela não quer vir aqui falar. Ela está muito feliz com o seu asus branco. Não percebo porquê. Eu acho que ela devia. Aliás, as pessoas agora estão à espera de uma voz a chegar ao microfone. Mas maldade, exato. Que maldade, sim, Natal. Anda cá, Vera, que eu tenho uma pergunta para ti. Claro que sim, ainda por cima ela tem uma opinião tão vincada sobre o Natal. Não percebo porque é que ela não vem aqui falar um bocadinho connosco. És tu que não gostas de renas, não é? Conta lá. Boa noite, primeiro. Boa noite. Educada. Boa noite. Ai, obrigada, muito obrigada. Viste que ela nos chamou? Está a dizer que nós somos mal educadas. Não, desculpa, não disse. Não. Corram com ela, por favor. Não é que eu não gosto de renas, simplesmente toda a gente fala nas renas. Eu não percebo o encanto. Qual é o encanto da gente que faz o assunto é um bicho. Das renas para a mesa? Eu consigo gostar mais da renas. Rita gosta que é de bicho. Que é um animal fofinho e tipo peludo. Do que o Pai Natal, que é assim um velhote gordinho com barbas. Mas estás presentes. Não é ele que me está. Lá está, porquê? Porque é a rena, não é? É a rena, é verdade. Por isso eu percebo, agora estou a perceber a Rita. Então me fala ela, lá sobre ela a tua funga, sobre... Isso é um presente. Pronto, oh, então só diz-me lá a tua opinião sobre o Natal. Estavas para ali o Natal, a o falar, Natal, pá, do Natal tava, e do Natal. Eu estava ali a falar porque o meu Natal é muito especial. Porque conta eu lá. Tenho uma família muito grande, eu sou africana e tenho uma família muito grande. E o meu Natal sempre foi sinónimo de casa cheia. De casa cheia, de prendas, de alegria. O meu Natal nunca é passado de pijama, no dia seguinte é sempre festa, pois quer dizer, é a continuação da festa. E então, e são sempre mais de 40 pessoas e é muito alegre e eu gosto imenso do Natal. E eu achava que tinha uma família grande. Mas não se pode fazer a festa de pijama? Pode-se fazer a festa de pijama. Ah, bom! Pode-se fazer. Não, mas quando, não dormes. Quando se fala em pijama, tu pensas é sempre, tipo, sempre festa, sempre em festa. Dormir antes das 5 também é impensável. Impensável, sério? Impensável, sim, mesmo em Portugal. E mas costumas, passar cá? Não, até costumo passar em Angola. Este ano vou passá-lo cá por causa dos nossos queridos exames. Coisa mas, tão boa. Mas vamos fazer a festa à mesma. Claro, acho mas, que sim, mas acho cá. Que sim. Pronto. Então, mas como é que vocês fazem? Tem em casa para caber lá essa gente toda? 40 pessoas? Onde cabem 20, cabem 40, quer dizer. Já caberem 20 bem, é bom. Não é bem assim. Caberem 20 é bom. Por exemplo, imagina, aqui cabem 20 pessoas, mas não estou a ver. Não cabe aqui 40. Mas não cabem sentados, estão todos de pé cabem mais pessoas. Claro, claro. Mas é sempre festa toda a gente a movimentar-se de um lado para o outro. Mas é verdade. Eu estava a dizer que já tinha uma família grande que eu tenho 8 tios ou o que é e 12 primos e coisas assim do género. Achava que tinha uma família grande. A minha família é bem pequenina. O meu Natal é bem pacato. O meu também. Ah, nós somos pouquinhos. Nos juntamos todos, mas somos muito pouquinhos. E geralmente é um Natal com a família do pai e outro Natal com a família da mãe. E a família da mãe é que é grande. É um maralhal de gente. Não, o problema do Natal africano é que, para além da família, depois vão lá ter os amigos. Os amigos, os No fundo, filhos. Não é um problema, não é? Sim, mas é daí tanta gente. Sim, sim. Nós cá não temos muito esse costume, lá está, não se vai ter com os amigos. Os amigos casa, é mais no ano novo. Exato, os amigos é no ano novo. É o Natal é para a família, então, o ano novo lá, é para os amigos. E o que é que tu comes na ceia de Natal? E no dia a seguir? Nesse aspecto não há pratos africanos, é tudo muito português, muito tradicional, é o tal bacalhau, mas também não foi, há princesas. Mesmo sim, lá? Sim, mesmo lá, sim. Não há princesas, é bacalhau. Não gosto disto. Tita, não batas, por não, favor. Não, gosto disto. Nós temos uma nova expressão aqui no nosso programa, que é não há princesas. Mas nós estamos em maioria, não há princesas. Podemos dizer mal dela. Pronto, então, é nunca o mais bacalhau. Me convides para vir aqui, estás a assistir. É o bacalhau. Tu adoras. Que ninguém come, que fica indocente. Só para marcar presença. Só para marcar presença, exatamente. É que aquelas frutas cristalizadas são tão horríveis. Eu não percebo o que é que... Eu também não gosto. Lá em minha casa, os meus pais gostam bastante. Sim, mas tipo pessoas da nossa idade, ninguém gosta daqui. Não, também, eu acho que não conheço ninguém da nossa idade que goste. Só boa rainha, pronto, lá. Talvez com a idade. Foi a nova invenção. A nova invenção para... Eu como o bolo rei quando já não há mais nada de doces, não é? Sim, a única coisa que sobra fica ali pacientemente a escolher cada fruta cristalizada para precisar do açúcar para sobreviver. Pois é, eu também faço isso, eu como só a massa do bolo, tipo, tudo o resto. E pronto. Mas como isso dá trabalho? Então não comes? Não se come. Não como, só em último caso. Vou comendo outras coisas. Vais comer outras coisas? Dia 5 de janeiro. Vou comendo os sonhos. Os sonhos. Os sonhos. Também não gosto de fatias douradas. Só uma coisa. Vocês não falaram das azevias? Então, pois não. Eu vou falar de doces de Natal sem falarem as vias, mas eu estava a pensar ali de lado. Vês como fazias aqui falta? Eu vou ali de lado. Vou te dizer que não sei o que é que são as vias. Não sabes? São as fatias douradas? Não. Não. Quer dizer, eu nem sou portuguesa. Esta gente faz um programa sobre o Natal, mas não se informa primeiro. Ah, tá. Olha, bem, olha, bem, até bora. Eu acho que assim já não volta a estar, Sara. Até bora. A minha avó chamar as fatias douradas as vias. Não. A minha avó chama fatias paridas. Sim. Exatamente. Que eu não percebo porquê, juro que não. As azevias têm assim um doce que é feito com grão ou com feijão. Exatamente. Que é muito bom por dentro e depois são... É com grão. É com grão. Não, mas também há com feijão. Eu informei-me, sabes? Pois. E depois aquilo é panado, é uma massa assim fininha, depois é panado com açúcar e com canela. É uma massa é igual à dos cuscurões que estavas a falar. Ah, sim. Sim. Cuscurões é a mesma massa. Qual é a diferença entre cuscurões e filhosos, já agora? Há uma grande diferença. Até na sua forma. ai, coisa técnica, Joana. Não sei, eu acho que é assim, os cuscurões são assim mais estaladiços, não é? Exatamente, as filhosas são fofinhas, como aos sonhos. Olha, todos a ligar, mas olha, que afinal bom. O que eu gosto são cuscurões, não são filhosas. Vamos lá ver quem é. Deixa eu ver se toca outra vez. Ai, liguei a via errada, peço desculpa. Estou sim. Olá! Oi, não estamos. Estás a ouvir, Joana? Estou a ouvir, estou a ouvir. Ok, sou eu que não tenho alcoçadores. Olá! Está em direto, estão-me a ouvir as pessoas. Oh, Margarida, és tu? Sim, é Margarida. Olá, Margarida! Então, boa noite. Estão-me a ouvir ou está a passar música? Estamos a ouvir, claro. Está a passar música. Mas acho que vamos meter a música por cima para não estar... Não, obrigada. Olha, não sei o que é que se está a passar, não faço ideia do que é que se está a passar aí. Eu só liguei para pedir para vocês passarem uma música que eu pedi à Joana e que eu de certeza que ela não pôs. Não me lembro. Que é do Justin Bieber. Margarida. Quer dizer, tu não estás a ouvir, não sabes o que é que está a passar e vais pedir uma coisa dessa. É que isto agora não sei o que quer dizer. E como é que se chama a música? Eu ia dizer isso, desculpem lá. Bem, mas está a correr tudo bem, não está? Tá. Olha, então, mas como é que se chama a música? Porquê tu queres Justin Bieber? Ela adora, ela tem posters no quarto. Porque agora é uma música nova de Natal dele, o programa não é sobre o Natal. Olha que ela está a acreditar, elas não conhecem a Margarida. Não, é verdade. Mas tem convidados hoje? Temos. Ups. Olá, Margarida. Ai, que cor tão bonita. Olá, convidada. Oh, Margarida, é assim, tu não podes ligar para aqui sem estares a ouvir o programa, quer dizer, eu não pude mesmo, olha, cheguei a casa, fui jantar e pronto, e agora... Fui, liguei a net e vi que já estavam no ar. Aliás, eu já tinha visto às 9, porque eu sabia que vocês entravam no ar às 9. E depois... Só por causa disso, Margarida, Margarida, cala-te, deixa-me falar. Só por causa disso, devias dizer como é que é o teu Natal, ó Margarida. Sim, como é que é o Natal aí em tua casa? Eu estou a ouvir muito mal alguém, que eu não sei sou quem. Sou eu, a Vera, a minha voz é o Natal, a minha casa... Bem, o Natal não é a minha casa, é em casa dos meus avós. Sim, como é que é o Natal em casa dos teus avós? Bem, então se o Natal não é em tua casa, não podemos saber. Deixa a vida. Nada, continua, Margarida. Com os meus primos e com os meus avós. E depois pronto, é muito giro. O mais novo abre as prendas todas e depois vai assim até o mais velho, um de cada vez. Mas começa à meia-noite, certo? Não, porque os meus avós deitam-se muito cedo. Ah, sim. Pois, não é esse problema. Antes ainda era mais giro, porque antes nós somos 5 netos, e então fazíamos festinhas de Natal para os meus avós e para os meus tios e para os meus pais. Isso é tão giro. Arrancaste aqui um coletivo, não sei se foi. Não, é porque eu só te ouço a ti bem, as outras pessoas não consigo ouvir muito bem. Sabes porquê? Porque a Rita está a falar junto do microfone. Ah, consegue ouvir? Tá bem. Agora eu consegui fazer muito esforço e ouvir alguém. A Joana, acho eu. Sim. Fui eu. Pronto, agora que eu já partilhei o meu Natal com vocês, espero que passem Justin Bieber. Mas como é que se chama a música? Então, eu acho que é melhor. É que se tens a cover, a gente assim passa o original. Mas sim. Como é que se chama a música, sabes? Eu? Sim. Achas que eu sei, Joana? Hã? Achas que eu sei? Então, mas olha... A única como, música... Como... Não, na verdade eu achava que tu sabias, não é? Já que ligaste claro para que não. Ti. Mas olha... Conhece aquela música do Justin Bieber que é do continente? Então canta lá. Oh, meu Deus. Canta para nós. Não. É só para nós percebemos. Pronto, então vai, eu vou é deixar... É tua mãe, tá? Mas, olha, Margarida, como estás a falar no Justin Bieber e em... E pronto... Do Justin Bieber, eu penso em miúdos e de miúdos, penso no Sozinho em Casa. Pronto. Aqui toda uma ligação. Exato, isto é tudo interligado. E esqueci-me o que eu queria dizer. Ah, vais passar. Sim, né, sim, exatamente. Vou, como é um filme obrigatório na televisão, no Natal, Sozinho em Casa, quem me deu no outro dia e eu por acaso vi. Só que foi para ti, que eu já estou farta desse filme. mas eu vejo, eu continuo a ver, é um bocado importante. Não, eu paciência a ver. Já. E já sabia o que vai acontecer. Olha, agora vai tropeçar. Depois tropeça. Não! Isso torna a história ainda mais gira. Yeah. Muito mais gira. Já a dizer as linhas e tudo. Exato. Não, isso ainda não. Ainda não cheguei a esse ponto. Quando chegar, deixo de ver. Está prometido. Mas sim, só por causa disso vou deixar esta música de Natal para ti, que é clássico e é desse filme. E chama-se Rocking Around the Christmas Tree. Obrigada. Gostas? Sim. Então vá, beijinhos. Beijinhos, portem-se bem. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose get a little chilly, we'll frolic and play the Eskimo way, walking in the winter wonderland. Thank you. meadow we can build a snowman and pretend that he's passing around. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town, brother. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in the winter wonderland. Walk on. Let's frolic and play the Eskimo way, walking in the winter wonderland. Come on, walk it. Yeah. E foi Ray Charles com Winter Wonderland. Pronto, nós passámos duas músicas seguidas de Natal. Atenção, já foi uma grande... uma grande vitória para nós. Sim. Esta foi a única música que eu trouxe. Quase entrar no espírito, Joana. Sim. quase. Mas lá está, pronto, os clássicos para nós é que é o espírito de Natal e pronto. Exato, cada qual à sua maneira. Sim. Por isso, vocês têm tradições bizarras que fazem antes de Natal, tipo rituais vossos? Não. Coisas macabras, não? Não. Não temos coisas macabras. Eu vou ser muito insonsa e vou dizer que não. Não tenho mesmo nada. É muito. Outra coisa que é um bocado fora, eu acho que é a história do dançar, fazer do Natal uma festa e não aquela cerimónia assim mais calma, e que as pessoas conversam, é tudo aos berros e barulho. E nada muito mais para ele. Eu tenho o polvo, que pelos vistos para vós foi algo bizarro, não sei. Não, o polvo é tradição do norte. Já ganhou fãs. Pá. A minha mãe é do norte. Minha mãe já anda a falar em polvo também. Não... Ah, o meu pai adora. O meu pai é maluco por polvo. Eu também adoro polvo. Mas pronto, não é assim nada bizarro. Eu é que não gosto. Queres falar de algum ritual não, bizarro? Não, o que eu estava a falar é, por exemplo, o que eu faço todos os natais. Eu já sabia que era um ritual. não é bizarro, mas... tiro uma tarde para me sentar no sofá, meter o DVD de Love Actually, com uma chávena de chocolate quente. O DVD? A sério que sim? A sério, isso passa na televisão todos os anos. Mas eu tenho o DVD em casa. Pronto, deixa a menina ver o DVD. Está lá na televisão, mas a Rita põe o DVD na mesma. Para que é que eu hei de estar à espera que dê na televisão? Para que é que eu hei de estar a aturar os spots comerciais deles? Ontem vi o anúncio. Ah, porque há aquela emoção de estar a ver na televisão. É diferente. Exatamente. É a mesma coisa que estás a ouvir rádio e de repente... aparece uma música que não estás à espera. Mas sabes? A rádio é mágica, a televisão tem pronto, aqueles intervalos pelo meio, aquela coisa. Também concordo. Sim, mas... intervalos de 15 minutos. Sim, principalmente se for na TVI. Exato, e costuma ser pelo menos o som. Não, mas olha que é mesmo 15 minutos, 20. É, na boa, é. Não é exagero. E depois repetem o mesmo anúncio 3 ou 4 vezes. Que é também coisa... Mas falam-nos lá sobre esse ritual. Não, é isso. É isso mesmo, é só isso. Mas porquê? Isso. Porquê? Explica-nos. Porquê? Não sei. Eu gosto. Mas não sabe. Dá assim aquele quentinho no coração. É verdade, é que só aquela cena do aeroporto, eles abraçarem-se todos. Podes-nos convidar. quando fizeres esse serão, podes convidar o. Não, tem que ser sozinha, sabe? Não tem nada que ser sozinha. Ah, não. É que ela falou em chocolate quente e pensei que podia partilhar, não sei. O objetivo é o chocolate quente, não é o filme. Claro. muito menos a minha companhia. É o chocolate quente e acabou. Sim, o chocolate quente, claramente. Então, mas é assim, isso acontece há quanto tempo? Ela vai ser deserdada. Acontece desde que o filme saiu em DVD. Fogo, Rita. Isso foi há quanto tempo? Não sabes? Perguntas bem que eu não sabe. Devias saber, não? Pois, eu super fã. Aliás, isso passava todos os anos na televisão. Mas não passava pelo filme? Passa. Mas pronto. Mas passa sempre. Acho que houve um ano que não passou. Daí que o meu pai... Como é que foram capazes? Daí que o meu pai até comprou o DVD. Senti saudades. Porque houve um ano que não passou na televisão, não é? Não podia ficar um ano. Não podia ficar um ano sem ver esse filme. Meu Deus. Rita fez beicinho. Já estava a ressacar, não dava mais. Teve que ser. Foi comprar logo a seguir. Opa, não sei assim. Foi o verdadeiro presente desse Natal. Mas é as coisas que se vê no Natal. É o Love Actually, é o Sozinho em Casa e é o Harry Potter. É o que tu vês no Natal. É o que tu vês no Natal. Eu estou contigo no Harry Potter. Obrigada. Mas isso aí eu gosto. Eu não. Agora, essas coisas. Eu só vejo o Love Actually. Os outros dois dispenso. Então porquê estás a falar mal do filme? Não, não estou a falar mal. Não, ela está a falar mal de ti. Exatamente. Então, olha, sai fora. Vais-te embora. Mas sim, e... Pronto. Assim sendo, vamos passar uma música, não é? Não, não. Não, mas... desculpa, pronto, fala. Não, Rita, conversa. Não, mas não tenho mais rituais desses, vocês não têm. Eu não tenho nenhum ritual. Estou-me a sentir muito mal. Pá, o meu ritual é abrir as prendas antes da meia-noite. E... é tipo a minha coisa especial. E vocês chegaram a comprar calendários de advento? Não. Não. Nunca? Nunca. Vocês estão a brincar comigo? Oh, tens pá. De falar. Como é que é possível, então? Acho que quanto mais falas, mais te interessa. Eu deixei de comprar, tipo, há quê? Há uns 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos. Como que é que deixaste de comprar, se é tão importante para ti? Não era tão importante. não era tão importante, daí que eu esqueci-me. Quem se lembrava era a minha mãe. É não, sim, mas vocês vão se espantar, mas eu não sei do que é que vocês estão a falar. Olha, sou africana e... o calendário do advento é... Oi? Não partas do estúdio, só eu acho que é assim que aquilo se chama. Pá, não sim, sei. É o calendário. É uma caixinha de cartão fininha. Exato. Que depois tem janelinhas, que cada uma é um dia de dezembro. E tem um chocolate lá e dentro. E tem um chocolate lá dentro. É tipo um countdown até ao dia. Em teoria, pronto, se te portares bem, no final do dia podes comer o chocolate. Claro que as pessoas comem todos. Se te portares mal, ele fica lá. Onde é que se compra isso? em qualquer supermercado. Só que agora são mais comerciais, é com a Hello Kitty e com o Noddy. Agora não, com o Pai Natal, exatamente. Então estou fora, não gosto da Hello Kitty, não gosto do Noddy e detesto a sua lavagem cerebral que fazem às crianças. É bora. Pai da Paula. Existe o Pai Natal porque eu já vi este ano, não na minha casa, mas... Já vi. Os teus irmãos também não têm... Não, os meus irmãos... Tens irmãos mais novos? Tenho. Dois irmãos mais novos. E o que é que eles gostam de fazer no Natal? Isso por acaso é interessante agora como é saber quais são os novos Natal, então? O que é que eles gostam? De abrir os presentes. Por exemplo, o que é que eles pedem para o Natal? Que idade é que eles têm? Os meus irmãos não são muito pobres a pedir. Eles faziam, listas? Não. Eles pedem. Ah, vão pedindo. Eu quando era mais pequena o que fazia era chegava aos catálogos. Eu metia bolinhas. O certo, exatamente. Quer isto. As cruzinhas. Ainda há essa aqueles história catálogos. Dos catálogos. Não faço ideia. É que eu escolhi as minhas prendas pelos catálogos. Também eu, e depois até tinha aquele espacinho que após a cozinha. Minha mãe, toma. E depois, claro que eu grande sonho. Eu punha bolinhas em vários, né? Depois aparecia dois, pronto. Pronto, ok. Eu lá aceitava aquilo. Mas agora estou curiosa, como é que é. Nestes novos tempos, não é? Já passou tanto tempo, assim, tanto da nossa infância. Não, agora pedem eles, de boca. Eles pedem, exatamente. E pedem... Meu Deus. É engraçado, eu não me lembro. Não são nada pobres a pedir. Eu, por exemplo, não me lembro de fazer assim grandes listas ou de fazer assim grandes pedidos. E depois lembro-me de receber assim umas duas ou três prendas e abria tudo sempre antes da meia-noite. Aliás, sempre dois ou três dias antes do dia 24. Sempre, Na minha casa não. Respeito. Meia-noite só. Desde há uns 2 ou 3 anos para cá começaram a abrir um bocadinho antes da meia-noite. Porque depois os meninos não param quietos e então já se está farto de ouvir os meninos e então vamos lá calar os meninos. Calem-se lá. É uma grande mentira. Não, isso é uma grande ilusão, porque depois de abrir os presentes eles ainda falam mais e ainda fazem mais barulho. Mas eles têm que idade? O mais velho tem 15, fez 15 há 2 semanas, e o outro tem 10. Ah, pronto, então também já não têm idade para acreditar no Pai Natal. Não, já não acredito. Como é que foi a vossa... Sendo uma irmã mais velha, dificilmente acreditaria. Ainda percebi uma irmã mais velha como a Sara, né? Quer dizer... Como assim? Eu quando era amiga acreditava, não estou a perceber. Mas também foi muito pouco tempo. Eu tive pena de sim. ter durado tão pouco tempo. Mas eu acreditava mesmo. Porque eles diziam, vem o Pai Natal. Mas a tradição é dizeres que o menino Jesus traz as prendas. Que o Pai Natal é da Coca-Cola. Não, era o Pai Natal. Pai Natal é da Coca-Cola. Sim. Mas ainda assim, por norma, há sempre alguém que se veste de Pai Natal para dar os presentes. Sim. Mesmo ninguém acreditando. Lá em casa mete-se o barrete. Existe... Não, é mesmo o fato completo. Não, em minha casa é só o barrete. Já tens o fato completo. Sim. Na minha família também. É, a minha também fazemos isso. E metem almofadas na barriga. Exatamente. Sim, sim. Filhos de primos, sim, que nós passamos todos juntos. E então, sim. Acontece assim para alguém que se veste de Pai Natal, faz assim uma voz grossa e tal. Tem mais piada. Ho, ho, ho. Sim, tem piada. Tem mais piada. Eu acho que sim. Qual é que foi a vossa experiência a descobrir que Pai Natal não existia? Ou nunca acreditaram? Eu sinceramente não consigo me lembrar do momento em que deixei de acreditar. Eu também não me lembro do momento, mas lembro-me quando acreditava. Lembro-me que tinha um ano ou dois e iam-me lá pôr os presentes, e eu tinha, pá, tinha-me dito que era o Pai Natal e eu acreditava. Eu por acaso agora vou, sei lá, acho que vai ficar um bocado mais pesado, mas é verdade que como cresci em África, então era um bocado difícil porque eu recebia as prendas, mas depois os meus vizinhos, que eram para ir 9 ou 10 num apartamento, não recebiam as prendas e eles já não acreditavam. E eu discutia com eles e dizia que o Pai Natal existia e acabou, para mim existia. Ah, coitadinho. Pronto, era um bocado mau, mas... Mas pronto, na altura tu acreditavas que existia. Mas sabes que isso também é de outros tempos, porque o meu pai acreditava mesmo. E era o meu avô que lhe dava as prendas. E segundo isto conta-me o meu pai, não é? Sim. Que lhe sempre lhe ensinaram que era um copinho de whisky e umas bolachinhas para o Pai Natal. Isso é lindo. O teu avô criou o whiskyzinho. Mas eu acho que... era religiosamente, pronto. Chegava lá, vinha com as bolachas. Eu acho que o espírito do Natal se perde um bocadinho nas crianças por causa disso, porque hoje em dia a maior parte das crianças não acredita no Pai Natal. Ah, agora já há tanta informação, como é que tu vais conseguir... Agora, sim, agora é por consumismo, Natal agora é exatamente, por consumismo. É por consumismo, completamente. Quando é que não foi? Desculpa lá. Qual é que é o objetivo não, Natal? Não, mas eu aprendi as tradições. Aprendeste, está bem, mas o objetivo é tu ires comprar prendas. Mas tem graça. Natal com as tradições. Eu, pelo menos, para mim, o Natal perde um bocado se eu não for à Missa do Galo. E não que eu seja especialmente religiosa, porque não sou, mas é uma tradição. Porque é uma tradição e tu gostas de cumprir, não é? Exatamente. Faz bem. Sou capaz de, pronto... Não para essa outra igreja durante o ano inteiro. E mexer no Natal, tipo. Porque é a tradição. Para mim o Natal não tem significado se não for à Missa do Galo. Pronto, tu gostas, és uma rapariga de tradições. Gostas de fazer as coisas como... No Natal sou. Pronto, eu sei que tu gostas muito do Natal. Nós estamos a fazer este programa para ti, Rita. Oh, Joana, até parece. Completamente. Até não, parece. Nós, nós fomos muito originais em escolher este tema, não é? Claro que sim. Eu acho que é muito mais a gente chegar ao Natal e a gente fazer um programa sobre ervilhas, por exemplo. Olha, porque ervilhas? Red tema. Foi a primeira coisa que eu me lembrei. Bem, mas nós, sendo tão originais, temos tantas músicas... São redondas. Mas aqui, diferentes, não é? Por isso, se calhar, vamos pegar nestas músicas originais que nós trouxemos. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Já que estávamos a falar no teu filme preferido de Natal, queres passar a... Sim, soundtrack. Esta música é... Quer dizer, é o ponto alto do filme. Para mim, é a melhor parte do filme. Que é quando o Billy Mack ganha no top aos Blue. Acho que era o que era. Mas ele não ganhou pela música. E vai tocar no à televisão. Tu vês isso todos os Natais e não tens a certeza. Eu acho que é. É sim, senhora. Má. É. Sabes que a minha memória não é das melhores. Eu acredito plenamente que hei de sofrer de Alzheimer precoce. Oh, Rita! Não digas. Pronto. Pronto, sem mais demoras. Sem mais demoras, música. Esta é uma adaptação da música Love is All Around e chama-se Christmas is All Around. E é do Billy Mac e vamos escutar atentamente esta faixa sonora e depois disso vamos ao Monkey Business aqui. Olha, boa ideia. Trazido pela maravilhosa, espantosa, fantástica Joana Lourenço. Vamos a isso? Vamos. All around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so everywhere I go, so if you really love Christmas, Christmas, I always will. It's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. Come on and let it show. So if you really love me, come on and let it. If you really love me, come on and let it. Now if you really love me, come on and let it show. Monkey Business traz nesta semana de Natal dois concertos imperdíveis. Primeiro é já amanhã. Os Clam vão estar na FNAC do Colombo às 18h30 da tarde e vão estar ainda no mesmo dia na FNAC do Chiado às 21h30 da noite. O segundo concerto que sugerimos é ainda mais imprevisível. Os Capitão Fausto vão estar na estação de metro da Baixa Chiado nesta sexta-feira, dia 23, às 9 da noite. São mais do que razões para vos tirar de casa. O Monkey Business volta já para a semana. Até lá, bons concertos e bom Natal. Monkey Business. Bravo, Joana. Obrigada, Rita. Bravo. Pronto, bravíssimo. Já está despachado. É que o momento, vá, vamos, 5 minutos para o Monkey Business. É o teu momento de tensão. É, fogo, é mesmo tensão. Fogo. Devo dizer que adoro o vosso separador. Ai, obrigada. Foi a Rita que fez, obrigada. Está espetacular, é verdade. Primeira vez que então ela disse em mim. Já não gosto. Alguém sempre não sabe, fui eu que fiz. Então já não gosto. Pois, exatamente. previsível, tenho a dizer. E pronto, mas depois deste Monkey Business vamos... Nós estávamos aqui na alegria do Natal, não é? Mas... Agora vamos para um momento que já não é tão alegre, mas um momento de homenagem. Exatamente. É? Aliás, podes escolher a música que eu trouxe, duas músicas. Ai, posso escolher. Da Cesária Évora, pronto, depois claro que trouxe a saudade, não é? Se calhar fazia mais sentido agora. Porque nós vamos sentir saudade. Não é? Fogo. Sim. Meninas, vocês ouviam Cesária Évora? Nem por isso. Eu ouvia. Tu ouvias, gostavas? Eu ouvia e gostava. Oh, Joana, assim, não é algo que eu ouvisse com muita frequência, mas não deixava de me trazer alguma alegria quando, pronto, eventualmente parava com as músicas dela e pronto, é sempre, vai deixar saudades. Não ouvia também com regularidade, não é? Uhum. Mas era aquela coisa que eu gostava sempre, parava mesmo para ouvir. Olha, que bom, o ruído acabou. Que bom. E tu, Sara? Mas estavas a falar. Não eras muito... Não, confesso que não... Não ligavas muito. Costumava ouvir. Não ligava, não é o gostar ou deixar de gostar, porque acho que para uma pessoa ter uma opinião assim tão formada tem que ouvir e, para ser sincera, não acompanhava. Peixe, agora falto eu. Eu confesso que de Cesária Évora eu conheço assim umas duas ou três músicas assim mais conhecidas. Também não ouvia, lá está, que era o que eu ia dizer. Eu não ouvia muito de Cesária Évora, mas reconheço a importância enquanto marco para Cabo Verde, para a cultura deles. Sim. E é mais por isso que acho que esta homenagem faz sentido. E já que faz tanto sentido, vamos já passar. Vamos passar saudade então, não é? Saudar e sentir saudades da Cesária Évora. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, saudade. Disse minha terra, Saninclau. Quem es camino luz, es camino pasando me. Que mostrabes camino luz, que mostrabes camino luz, es camino pasando me. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, sem enclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade. E foi Cesária Évora com Saudade. Sim. É aqui uma pequena homenagem que nós resolvemos fazer. Sim. E fizemos bem, pronto. Claro que sim. Lindas, muito claro lindas. Nós podemos passar aqui às escolhas das meninas, não é? Podemos começar a pensar o que é que elas querem. Já que elas fizeram o favor de estar cá. Obrigada. Obrigada, obrigada. Vamos vais já... pagar. Hã? Vais pagar. Não, a minha resposta foi só. Hã? Meu sim. Deus, nós estamos aqui de férias, de boa vontade, e ainda nos dizem. Eu também isto. Estou de férias. Pois, menina, mas repara. Mas olha, nós tivemos de fazer um favor, portanto. Um favor, não! Portanto, foi o salto para o estrelato. Pois é, nós podemos falar um bocadinho dessa experiência, porque para mim foi sim, muito assustador. Sim, nós aqui antes do programa acabámos de ter uma experiência com câmaras. E assim, para pronto, um trabalho de. Nós somos mesmo. Laboratório de multimédia. Exato. E nós, como nós somos assim, as meninas da rádio, não é? Nem escolhemos televisão. Verdade. Estamos mesmo aqui seguras, porque nunca aparecemos. Eu devo dizer que eu parecia uma lunática, porque eu olhava para todo lado. Não, mas. Parecia que estava a ter algum ataque ou a ser. Lá está, mas é quando tu estás. Pronto, lá está, quando estás a ser filmado, porque eu estava-te a ver e estavas completamente tranquila. Antes sim, e depois estava tipo, com medo de mexer para não tocar no depois microfone. Depois também, sob o punho de ferro ali da Sara. Não, baixa a cabeça, não te mexas tu, não mexas um ela pouquinho. Foi muito mais bruta para ti do que para mim, é verdade. É excesso de confiança, sabe? E com a certa altura digo, eu não sei para onde é que é de olhar e tivemos que parar, pronto, lá está. O problema comigo e com as câmaras é, imagina... Tu pedes-me para olhar para ti, não é? Foi o que a Sara pediu. Claramente. E a certa altura tem um monstro, não é? À minha frente. E eu tenho que olhar para o monstro para ver o que é que está. Mas pronto, ele não faz mal. Aquilo é muito. Não, estou a brincar. É, mas... é mesmo, sério. Eu tenho mesmo comigo pânico. O que se passa é que eu não consigo mostrar emoção. Olhar para aquilo. Pois, porque pois... é uma máquina. Ah, acho que a CFM é única. Ela não falou. Olha, assim. olha. Que mal. Ingrata, ingrata. E a dinâmica. Nunca mais te ajudo. Nunca mais te ajudo. Vais ver. Ai, menina. Ela como é diva, tem a mania que toda a gente é assim, sabes? Ela adora a câmera. Gostas da câmera? Claro. Não se vê logo, só de olhar para ela. Por amor de Deus, exibicionista até desachega. Bem, nós gostamos de estar aqui, não é? no nosso... Sim, eu gosto de estar aqui a cascar na Sara, mas o programa não pode ser só isso. E já que elas vieram cá, temos que fazer o... Dar uma prenda de Natal. Yeah, tem que ser. Yeah. Yeah. Yeah. Tem que ser, tem que ser. Então, tipo, olha... Estamos a chave escolher duas músicas, é... Estás a falar como se... Pá, vá. É o único poder que elas... Só porque ela já sabe qual é a música que eu vou escolher e não concorda. Então tenho que estar a falar assim. Não, ela até concorda. Eu a Vera deixo escolher à vontade. A Sara não. Estou chateada com ela. Ai, meu Deus. Agora a ação. Já estou habituada. Mas diz lá, o que é que tu queres, vá. Estás a ver que eu não consigo mostrar emoção. Realmente. Pois, mas só aqui, não é? Claro. Quando é preciso, estamos em casa? Exato. Isto aqui é que é bonito e confortável. Para mim, é que há câmaras. Foi extremamente desconfortável. Para a próxima fazemos... Eu tinha medo de mexer, para não dar toques no microfone. Porque senão depois começava a bater no lenço e ouvia-se o lenço a mexer. Tiveste lindamente, Rita. E depois olhava para todo o lado, parecia que me estava a dar um ataque, sei lá. Isso foi só... Pronto, Rita está a estragar tudo. Eu acho que sim. Ela hoje está virada para as doenças. Pois é. Ela hoje tem tudo. Já teve Alzheimer, agora está com epilepsia. Não sei. Não sei o que é que se passa aqui. Sou hipocondríaca. Sara, salva lá aqui a nossa honra. Escolhe uma música. Bem, já falaram aqui. Está ótimo, está ótimo. Olha, é assim. Já que dizem que Natal não é Natal sem sozinha em casa, para mim Natal não é Natal sem o All I Want For Christmas. E pode ser a de David Fonseca? Não, não pode. Eu quero a da Mariah Carey, pode ser. A Joana. Too late. Não, estou a brincar. Pode ser a David Fonseca. Tu não és tu que adoras o David Fonseca? Pode ser David Fonseca. Não é, Sara? Eu adoro. Sim, eu sei que tu adoras. A Joana Monteiro também adora. Mas eu pensava que havia a super fã que era a Sara. Tivesse ideia. Não, é a Joana Monteiro. Mas ela gosta. Desculpa, Sara. Mas pronto, olha, se não te importares, sim, olha, David Fonseca. Eu dediquei esta música à Rita na semana passada, há duas semanas. Ela até consegue ser fofinha de vez em quando, percebes? Qual música? E ela trata-me mal. Eu não percebo. Dedicaste uma música? Sim. Vamos contabilizar as vezes que trataste mal e as que eu tratei. Olha, não, nem vou dizer nada. Olha que eu sou vingativa, andei a chatear as mãos. Sim, era o que eu ia dizer, mas eu pensei, eu não vou falar sobre isto, porque este programa ainda ninguém tinha falado sobre. Foi tarde demais. Não, sabes porque o Natal é com a família, se fosse com os amigos, dizia que passava o Natal. Eu estava a me achar que tu tinhas esquecer hoje disso. Quer dizer, não é que tu não tivesse já falado sobre isso hoje, mas aqui no ar pensava que te ia esquecer. Não, mas lá está, é o que estás a dizer, porque o Natal é com a família. Se fosse com os amigos, já estaria. Não, nós fazíamos o favor de passar o Natal contigo. É, estás a ver, tenho uma amiga. Pronto. Sara, amiga Sara, escolhe uma música. Pronto, já escolheste. Podemos passar, Sara. Vamos ouvir então esta belíssima versão de David Fonseca. Christmas.

Conta-nos lá, Vera, que música foi esta? Essa foi a King of Sorrow, da Sade. Gosto muito. Foi a tua escolha foi para hoje. Escolha, e, sim. E porquê é que o ritmo desta música te leva até ao Natal? Na verdade não me leva até ao Natal. Como já disse, não gosto de músicas de Natal, mas essa música traz-me um quentinho no coração que normalmente então, pronto, as músicas é de Natal trazem. É isso? É esse o objetivo. Provoca-te uma sensação semelhante, é isso? Sim, é isso. Gostas da voz dela? Em particular. Sim, da voz e da calma, suavidade, não é? Da suavidade, da paz que ela transmite na voz e nas próprias melodias das músicas. Lá está, é uma forma diferente, mas também é um bocado do Natal, não é? Porque se for na perspectiva de paz e não sei quê. Só que é uma forma completamente diferente, não tem os sininhos e fala de neve. Eu tenho um espírito. Eu não sei, porquê que põe sininhos? Sininhos não. Sininhos não, no início, não. Sempre. Do quê? Das tem a ver com o Natal? Sim. Sim, mas é tudo torna as músicas assim. É por causa dos jingle bells. Jingle bells. Sim, é verdade. Não, mas a coisa que eu acho mais irritante no Natal são aqueles bonecos que tu apertas a pata e eles peçam. Irritantes, como é que falar? Eu adoro esses bonecos. Eu acho que eles são super engraçados. Natal, eu tinha uma que contava quando ainda estava lá em casa. Essa é outra, os Pai Natal. Ficava maluco com o Pai Natal. Brincava com o Pai Natal. Pá, não estás a perceber, aquilo era lindo. Tipo, ele não levava um amigo. Foi mesmo. Era tipo um Pai Natal, era boeda grande e o cão ainda era pequeno. Ele agora está enorme, mas antes era pequenino, estás a ver? Então andava lá, o Pai Natal começava a dançar e ele, pumba, para cima dele, mas atirava-se para cima dele e pronto, olha, e deixámos. Era um festival. Não podíamos ter o Pai Natal em casa. O Pai Natal foi corrido. Mas isso é outra coisa que eu não percebo. As pessoas gostam muito de ter os Pai Natais alpinistas nas varandas. Mas não tem nada a ver com isso. Ele entra pela chaminé. Não percebo. Não vejo que é mais outro produto. Sabes que nos prédios não há chaminés em todas as casas. Não interessa. Pronto. Faz um furinho. O senhor teve que arranjar uma alternativa para poder subir. Assim, assim, não, bem pensado. Eu que entro pela ventilação. Então. Mas que ventilação? Então. As varandas e as janelas são muito. Dão muito nas vistas. E então, Rita? Estamos aqui falando de uma conversa hipotética, não é? Mas Rita, desculpa. Se eu visse alguém entrar pela minha varanda, eu ia buscar um taco de beisebol e pôr-me a Rita, desculpa lá desiludir-te, mas é que o Pai Natal não existe. Então não há esse problema. Tá, mas eu estou a pôr a hipótese. Pronto. Assim sendo, é um problema, realmente. O Pai Natal não é. Eu também acho janela. Que sim, é muito preocupante. Muito preocupante. Cuidado. Muito preocupante. Preocupante. Até, olha, não podes falar mal, estás a ver? Fala bem. Para além de não me deixares passar a música que eu quero, ainda me fazes falar mal. Fogo, ainda por cima passaram aquela música. Triste, né? Ela ia adormecendo, ela os ouvintes. Ela queria a Mariah Carey. Exatamente. Ai, meu Deus. Não, é assim, a partir do momento que passaste aquilo, até a Mariah Carey era melhor. Certo? Não era nada, mas é que a Mariah Carey, ela a dançar nesse vídeo. Não, desculpa. Não interessa. Tu estás com interessa. Muita sorte de eu não ter pedido a versão da Mariah Carey com o Justin Bieber, ok? Eu acho que era essa a música. Portanto, que não deixes, por favor. Mas como é que isso foi acontecer? O quê? Eu já sempre bebi. Não sei, não sei como é que foi acontecer, então mas assim, aconteceu. Há um hit de Natal. Só porque como é que vamos isso, vender vou, mais? Vou ter, vamos pôr o Justin Bieber no background, a Mariah Carey a dar. Pronto, só para te ficares feliz. Obrigada. Estás a ver os sininhos? Vês, esta muito não tem, obrigada. Esta não tem o videoclipe, por isso também não te chateia a ti. Mas sou a imagem do videoclipe. Não, não, é só uma, não vês. Eu acho não que ela tem. Tem um trauma qualquer com a Mariah Carey que não quer revelar. É sim, a Mariah Carey, ela guincha. Pronto, ela sabe fazer agudos, é só o objetivo da Mariah Carey. O manho. Pois. Ah, é desculpa, isso. Gostas muito. Parem! É que até a Celine Dion consegue ser mais agradável do que a Mariah Carey. Não, não Natal. Sei, ai que não sei. Não, é que a outra faz coisas e faz agudos. Faz coisas. Mas ela faz isso bem, pá. Temos que dar o mérito. Antigamente, agora com os peitos, não sei se dá. Acho que vocês têm a inveja dela, não sei. Não, mas, eu estou a sentir, eu estou a sentir. Eu estou a sentir inveja. Não, ela é um bocado convencida com os agudos, pá. Ela mete agudos em todo o lado, só para mostrar bem, que ela consegue. Agora fizeram-me lembrar da Cristina Aguilera que ela já não consegue cantar, é só. E não se percebe bem. Não interessa, a letra é pouco importante ali, não é? Só mostrar. Sim. Eu chego lá acima. Sim, eu chego lá acima, é importante. É importante para a Cristina e para a Mariah. As nossas amigas. Não precisam de fazer o resto, só. Pá, mas pronto, temos que dar também um mérito, né? Tem boa voz, pronto. Mas pronto, ó Rita, eu estava-te a ver ali a pôr uma música de Pink Floyd. É uma escolha tua. Estás a pescar o computador. Não sei, achei interessante ter escolhido a música. Achei interessante, pois. Esta minha escolha vem no sentido de I Wish You Were Here. Para já... Vamos só ver o tempo. Ah, ok. Obrigada. Só 3 minutos. Ela não grita assim tanto maior. Tempo. Pensava que era maior. Okay. Não, já estamos noutra. Não, para. Pois. A Mariah tem 4 minutos. Ela grita durante 4 minutos. Que tortura! Pá, olha, nunca mais me convides. Mas sim, esta música, Wish You Were Here, porque. Para já, pronto. Acabei de ver alguém metê-la no Facebook e lembrei-me que sou de ideias muito originais. Tu lembraste bem, isto realmente. Tá, eu nem consigo perceber como é que ela se lembrou dessa música, tendo a nossa companhia aqui. O que é que podes desejar mais, Rita? Não, mas. Isto no sentido de. O Natal é com a família. Então nós queremos a família perto de nós, portanto. É isso. É isto. E vou calar a Mariah gritando. Isto hoje está muito lamecha. Adeus, Mariah. Muito lamecha. Bem, vai acabar a Mariah. Olá, Pink Floyd. Bem, nós já passámos esta música para aí. Eu acho que é a música mais passada do nosso programa. Não, eu nunca. Acho que sim. Eu nunca meti esta música. Eu já meti. Não. Rita, mentira. Tu já meteste. Eu não. Agora vamos ouvir todos os nossos programas para ver onde é que aparece esta música. Eu acho que sim. Mas até lá. Até lá. Enquanto não ouvimos e não ouvimos. Ah, e. Calma. Caso se tenham ligado agora, já vem um bocadinho tarde, mas não há problema. Estamos a falar de Natal. Nós estamos quase a acabar, sim, pá. Sim, e estamos a falar de Natal e queremos saber como é que é o vosso Natal lá em casa. E se quiserem ligar, estejam à vontade, nós gostamos de pessoas e a PT à noite é grátis. Portanto, 21719023, o número que pode mudar a vossa vida. Bravo. Pink Floyd, Wish You Were Here. Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange? wake up everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, yeah. All the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. Cause now the world's who's coming up and the world is in the hands. When you teach the children, teach them the very best you can. If we just let it be, oh no, the world won't get no better. We gotta change again, just you and me. Wake up all the doctors, put the old people well. They're the ones who suffer and who catch on the world. They'll have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah. Wake up all the builders, time to build a new life. I know we can do it if we all have a hand. It's the God hour, the morning I wake up. Just for the breath of life, I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the songs. But I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are ancient. Earthquakes, wars and rumors. I want us to divide, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in this image, so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only live can be through us. Oh, everybody, no more sleeping in bed. Oh, everybody, yeah. I said I need a little help, but I can't go alone. I need a little help, yeah. Come on, I need a little help, yeah. Wake up everybody, a música aqui escolhida pela Joana dos The Roots. Sim, John Legend. E também tem Common à mistura. E pronto, e já que estávamos aqui a falar de não ter trazido nada de hip-hop, pronto, tem aqui um cheirinho também, não é assim nada... Não podia faltar. Claro, porque assim, hip-hop também entra no Natal, entra em todo lado, não há esse problema. nós estamos aqui numa disputa, não é? Aqui, é subtil, o lado, né? da direita, no meu, a favor. No meu Natal não entra. Mas não é no teu Natal nem é nada. Tu és apresentadora, não te podes expressar tanto, não é? Nós, os convidados, podemos nos expressar à vontade. Então, Sara, por favor. Tens a palavra. Não, já me expressei. Então. Só que ela disse que foi mais subtil do que eu. Como assim? No left to cicar. Ah, ok. Sara, tu nunca mais cá voltas. aquele left to cicar para o microfone. Eu sou a ouvinte mais assídua delas, portanto. Rita, mas quantas vezes é que tu já me tens dito, olha, Joana, esta música é gira, não sei o quê. Porquê? Porque estás a conhecer. Depende. Ainda no outro dia, no outro dia, faz algum tempo, puseste uma música de Beastie Boys. Mas Beastie Boys é giro. Pois é, isso é hip-hop, Rita. Agora, aquelas coisas... Gostas de falar de 50 Cent e não sei o quê. Pá, tens razão. É uma por... é muito mau. Pronto. Está apoiado? Super. Super, pronto. É que, pelo amor de Deus... E pronto, e trouxemos aqui um cheiro também. Já não falar do Mr. Lova, não. Nós um dia... É assim, nós vamos um dia ter... Porque assim, eu ando a guardar o programa de hip-hop. Mr. Bombastic, very fantastic. Olha, eu quero trazer aqui um convidado de hip-hop, eu quero poder a fazer isso tudo. O quê? Eu faço, na boa, então. Não, acho que sim. Nós ainda não fizemos um programa de hip-hop. Eu venho cá para te defender. O Eminem rima better com Hector, estás a gozar comigo? Ah, pá, Rita, mas o Eminem, pá, está numa fase má. I hope you feel better. Now I hope you get to read this letter. Yo. Ele agora tem que baixar a qualidade das músicas para ter mais ouvintes, claro. Não, coitadinho. Sim. Opa, não é dele. Nesta música é antiga. Foi aquela que ele estragou a música da Dido. É antiga. É antiga? Qual é? Aquele estragou a música da Dido. Aquele videoclipe. Com o gajo se tira da ponte com a namorada. Eu gosto dessa música. Houve atentamente as rimas que ele faz. É um clássico. É bom, é bom. Mas pronto, olha, Rita, nós, quando é que vamos fazer o nosso programa de hip-hop? Também está para breve. Não sei. Vão fazer isso, a sério. Como é óbvio, então já temos alternativa. Ela já me deu no heavy metal, portanto, tem de ser. Não. Sim, olha, eu confesso que esse programa... Então se nós temos tudo, não vamos ter hip-hop, porque raio. Claro que sim, claro que confesso sim. Confesso que o programa do heavy metal quase vos fez perder um ouvinte, não sei. Do heavy metal? Sim, sim. Agora perdemos com o hip-hop, é isso? Pois, eu acho que sim, acho que agora é que vão perder. Não, então perdem uma e ganham outra. Pronto. Mas pronto. Acho que sou insubstituível. Se não gostas de hip-hop, não sei como é que tu te aguentas todos os programas. Eu passo sempre um bocadinho. Já vi. Nessa altura passas. Nessa altura, ligas a rádio. Baixo o som do vosso programa e ouço televisão. Faz a ver ela confusão. Como é que é possível? Só enquanto passa a música. Nem acredito nisso. Deviam considerar isso um grande elogio. Eu só baixar o som enquanto está a dar música. Bem, não acho um elogio, devias ouvir com muita atenção. Mas olha, não, e pop à parte. Sim, vamos largar um bocadinho. Já estamos a fugir ao tema de hoje. Nós falamos estamos a fugir nisso. Ao tema e estamos na altura de fechar o programa. Ah, Rita, tens toda a razão. Já, porque são quase 11 horas e hoje não há pod da Cat. A Cat foi de férias e levou o pod. Não há pod da Cat hoje, mas mesmo assim são quase 11 horas e nós temos de acabar. Pois é. Portanto. Não, porque nós cumprimos horários. Exato. E fazemos as coisas como deve ser. Muito profissionais. Sim. E tu trouxeste uma música para o fim, não foi? Sim, para o final em grande. Le grand final. Cereja em cima do bolo. Bem, nós queremos aqui agradecer às nossas convidadas. Sim. Antes de mais, agradecer aqui à Sara e à Vera e à Rita, que já se foi embora, sim, entretanto. E pronto, e pelas filmagens, foi muito divertido. Sim, divertimos. Nós também gostamos muito. Divertimos muito a ser vedetas. Sim, sim, foi uma novidade para nós. Nós estamos sempre atrás das câmaras. Não, das câmaras nem por isso. E gostávamos muito de vos ter por cá também a contar como é que é o vosso Natal. Sim, também já agora a Margarida que ligou para cá. Sim, a Margarida que ligou. As pessoas que falaram ali connosco. Sim, foram muitas. Uma partilha constante de tradições. E já estamos a ver alongados. Pronto, este programa irá repetir, portanto, na sexta-feira, mesmo no dia 23, não é? É 23, exatamente. É sexta-feira. Sexta-feira às 4 da tarde e domingo, dia 25. Mesmo depois no dia do Natal, vosso Natal, não é? Pronto, se quiserem. No dia de Natal, então. Sim, no dia de Natal, exatamente, depois da vossa festa, se quiserem ver. Às 22. Às 22. E depois, claro, disponível em podcast, como sempre. Já agora, podemos dizer que. Podemos. Amanhã vamos ser convidados do programa Sonar. Na Rádio do Técnico. Por isso, ouçam. Não, se calhar não é em direto, é gravado, sim. Mas nós depois metemos no Facebook, claro, o horário, por isso, se nos quiserem ouvir... Isso é que hoje também não nos podemos alongar muito. Não que queiram, não é? Mas se quiserem ouvir... é só ligarem-se à Rádio Zero, onde passa o som. Sim. Pronto. E ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Voltamos já para a semana. A todos um bom Natal. E para a semana voltamos com o nosso programa de fim de ano, não é? Que seja um bom Natal. Bora, Sara. Não, a sério, vocês não querem isso. Não. Ainda não tinhas cantado, Rita. Bem, a música para acabar é de Frank Sinatra, na verdade. Oh my god. É tudo.